episódio, aqui fora, sai aí, falou. E aí, Dana, suave? Demorou. Ó, mano, fiz uma letra aqui, ó. Tá ligado aquele beat do Kaique assim, mano? Não. Puta, é um beat aqui, ó, tipo assim, ó. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, tá ligado? Não sei, mano. Põe, põe, põe, ó, vou botar o CD aqui, ó, mano. Nossa, só que é louco, hein? Ó, vou botar o CD aqui, mano, ó. Demorou. Se liga, se liga, Dan. Fazer pra você aqui, ó, flagra. Porque vivo a correr, quem vai te socorrer? Emoção contra o perigo, perigo contra você. Não basta reconhecer, viver, morrer. Sua graça de cair nas graças ou de renascer. Sinal de atenção, antes da extensão. Não perca facilmente aquela intenção. Inevitavelmente sei quem é da união. Nesse sonho de alguns, um segundo é distração. Indecifravelmente minha vida, seu transtorno. Facilita sua ida, interfere meu retorno. Outro alerta em seguida, não sinta o clima morno. Oferta calorosa ou congela todo entorno. Recepção no alçapão mais conhecido. O nome respeitado daqueles foi bem vivido. Eu falo de onde ninguém vai estar protegido. E de quem vira aliado pra não se tornar ferido. Atua na singela condição. Recua e contra-ataca pela sobre-escuridão. Situa o seu tempo mesmo querendo que não. Ela é cru e prevalece sendo a quieta punição. Atua na singela condição. Recua e contra-ataca pela sobre-escuridão. Situa o seu tempo mesmo querendo que não. É cru e prevalece sendo a quieta punição. Ô, Pizol, ficou bom, hein, mano? Ô, louca, né, mano? Você curtiu mesmo? Ô, gostei. Você fez isso ou tem mais? Tem mais, mano. Tem segunda parte ainda. Vamos entrando no Kaique aí. Vamos aí, vai, vamos aí, você acaba lá demorou, dentro. Demorou. Ô, e aí, mano? E aí, tá? E aí, Kaique? E aí, Kaique? Sem sair, sem sair. Isso aí, mano. Entra aí, entra aí. De boa? Como é que você tá? Demorou, mano. Ô, Kaique, bota aquele kit lá, mano. Já fez, precisa ver o pisol. Vem continuar, vamos terminar. E assim já vai flagrando. Sincopado? Sincopado, sincopado, esse mesmo. Demorou aí. Quem dá risada faz frases sem sentido. Mas na fase atual, sei qual é o seu pedido. Perdido. Não espere de mim julgamento, de mim nenhum delito, atento no momento. Fim de festa e um jogo a se jogar. A conversa é furada, resta apenas acionar o alerta. Nossa própria vida, nossa descoberta. Contra a ferida, contra a ferida. Me cerco mal falado, se não tiver encontrado. Verdadeiro malfitado que deserta atentado. Quem vai te socorrer, não vai me entender. Porque vivo a correr, porque vivo a correr. Atua na singela condição. Recua e contra-ataca pela sobre-escuridão. Situa o seu tempo mesmo querendo que não. Ela é cru e prevalece sendo a quieta punição. Atua na singela condição. Recua e contra-ataca pela sobre-escuridão. Situa o seu tempo mesmo querendo que não. É cru e prevalece sendo a quieta punição. E aí, Dan? Você curtiu, mano? Ô, Dan! Dan! Dan! Dan! Dan!